beijo dela é bom igual comer um pão de mel chapado. O abraço dela é perfeito igual um beck bolado. Deita em cima de mim e me pergunta o que mais quero. Eu já tenho tudo quando você deita do meu lado. O beijo dela é bom igual comer um pão de mel chapado. O abraço dela é perfeito igual um beck bolado. Deita em cima de mim e me pergunta o que eu mais quero. Eu já tenho tudo quando você deita do meu lado. Ela é toda grande, peito, bunda e coração. É definição da beleza e perfeição. Anda carregando tudo que eu não seguro. Me sinto em apuros, por favor me dá sua mão. Me levou no shopping, junto com as amigas. Levei ela pro tal paraíso com a minha língua. Conversando ela me acalma mais que lhamba. Nesse pesadelo o caminho ilumina. Antidepressivos ela guarda na gaveta. Quando queima um, só aumenta os problemas. A ansiedade ataca quando eu tô perto. Pra acalmar ela, dou um beijo na bochecha. Ela é linda igual a Emma, é minha Hermione. Medo do futuro ela tem e eu também. Não atendo agora porque algo me consome. A incerteza de perder você tá me matando. Então você tá na má incerteza. Pode confiar, não tô te iludindo. Mas se drag tá em cima da mesa. Pode fazer bem, que tô empina esse rabão. Enquanto enrola blunt e chocolate. Já se preocupação. Sexo fútil hoje até é mais tarde. Esse ambiente é fácil, só na caixa nem vou abaixar. Da flor pura. Hoje tô propenso a relaxar. Não é qualquer uma relação é exclusiva. É negócio sério. Quer ser minha mina? Então você tá na má incerteza. Pode confiar, não tô te iludindo. Fuma esse drag tá em cima da mesa. Pode fazer bem, que tô pedindo esse rabão. Enquanto enrola blunt e chocolate. Já se preocupação. Sexo fútil hoje até mais tarde. Então você tá na má incerteza. Pode confiar, não tô te iludindo. Fuma esse drag tá em cima da mesa. Pode fazer bem, que tô pedindo esse rabão. Enquanto enrola blunt e chocolate. Já se preocupação. Sexo fútil hoje até mais tarde. O beijo dela é bom igual comer um pão de mel chapado. O abraço dela é perfeito igual um beck bolado. Deita em cima de mim e me pergunta o que eu mais quero. Eu já tenho tudo quando você deita do meu lado. O beijo dela é bom igual comer um pão de mel chapado. O abraço dela é perfeito igual um beck bolado. Deita em cima de mim e me pergunta o que eu mais quero. Eu já tenho tudo quando você deita do meu lado.